Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Podcast. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cigarra. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, e está no ar mais uma edição do programa Podcast. Hoje a apresentação é de Laiana Maiara e Lara Cipriano. No quadro Podcast News, você confere. Homem é condenado a pagar por indenização a ex-esposa por causa de infidelidade virtual. Revendedora de automóveis nos Estados Unidos oferece revólver como brinde para quem quer comprar carro. No Futilidade Pública, ex-BBB revela que pintou o cabelo de loiro para ser Paquita. No quadro Joga no Google, conheça a rede de línguas Friends Abroad. Confira ainda a reportagem sobre quanto custa a criação de um bichinho de estimação. Podcast News. Acontecimentos do Piauí, Brasil e do mundo. Homem é condenado a pagar R$20 mil à ex-esposa por ter mantido relacionamento com outra mulher através da internet. O juiz da 2ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios alegou que o adultério ocorreu pela troca de fantasias eróticas entre o acusado e a amante, caracterizando-se como sexo virtual. A esposa traída descobriu a relação ao ler e-mails arquivados no computador da família. Nos e-mails, o ex-marido criticava o desempenho sexual da esposa, acusando-a de ser fria na cama. A ex-esposa disse que nunca desconfiou da traição e atribuía a uma crise existencial o abandono do marido à família. E alegando que precisou de tratamentos psicológicos, ela entrou na justiça com pedido de indenização por danos morais. Já o ex-marido, que ainda pode recorrer à decisão, diz que o fato foi uma invasão de privacidade e pede que os e-mails sejam desconsiderados como prova de infidelidade. Nos Estados Unidos, clientes de uma revendedora de carros podem optar por ganhar uma arma ou um cupom para gasolina. É na cidade de Butler, no estado de Missouri, que a revendedora de carros Max Motors lançou a promoção Guns and Gas, armas e gasolinas em inglês. Nesta promoção, o cliente, ao comprar um carro, pode escolher entre um revólver ou um cupom de gasolina no valor de $250, que é mais ou menos R$ 415. Segundo um gerente da revendedora, Walter Moore, 80% dos clientes optaram pela arma. Ainda de acordo com Moore, o cliente recebe um certificado para receber o revólver, que só é entregue após a verificação de sua ficha criminal. Um policial da região afirmou em entrevista que a promoção pode ocorrer desde que as armas não sejam entregues na revendedora. Em sua página na internet, a loja comenta o sucesso da promoção e afirma: a América ama armas de graça. Juiz libera estudantes de aulas práticas com uso de animais. Um aluno de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul conseguiu na justiça o direito de elaborar trabalhos alternativos às aulas práticas com uso de animais. O juiz titular da Vara Federal Ambiental de Porto Alegre, Cândido Leal Júnior, reconheceu o direito do estudante de recusar-se a participar dessas aulas e de não ser prejudicado por causa disso. Na sentença, o juiz determina que a universidade aplique atividades alternativas nas cadeiras de Bioquímica 2 e Fisiologia Animal B. O juiz, no entanto, rejeitou o pedido do estudante para que fosse proibido o uso de animais em aulas práticas. A universidade foi condenada ainda a pagar uma indenização de R$1.000 ao aluno por danos morais. O estudante teve recusado seu pedido de dispensa às aulas com o uso dos animais pela universidade, que ainda determinou sua reprovação caso não participasse das aulas. Laiana, você sabe quanto custa criar um bichinho de estimação? No programa Podcast da semana passada, você ficou sabendo quanto se gasta com os filhos. Agora imagine se, além das crianças, você tem um bichinho de estimação. Segundo Vivian Coelho, vendedora de um pet shop, o Teresinense gasta, em média, entre R$100 e R$200 por mês com seus animais de estimação. O item mais comprado é ração top de linha, conhecida como Super Premium, que pode custar até R$ 30,00 o quilo. Já o preço dos brinquedinhos, Lara, variam de R$ 5 até R$ 20,00. Geralmente, os animais mais presenteados são os cachorros, principalmente se sua dona for mulher. Ívia Ferreira, que trabalha na parte clínica da Pet Shop, diz que o custo com banho e tosa por mês está em torno de R$ 58,00, valor que pode aumentar se o animal for grande. Some a isso a consulta com o veterinário, que custa R$ 30,00, e eventuais vacinas, que variam de R$ 20 a R$ 30,00. O valor pode chegar a R$ 120,00. Pois é, Lara. 120 daqui, mais 200 com ração e brinquedos, você estaria destinando R$ 320 ao seu animalzinho. E olha que a gente nem falou das extravagâncias como acupuntura e psicólogo para cachorro. E se você pensa que por ser uma pet shopping, localizada no shopping, ela só é frequentada por pessoas de maior poder aquisitivo, está enganado. A maior parte dos clientes pode até ser de classe média, mas justamente por ser no shopping é que a loja atinge as mais variadas classes sociais. Pelo fato da loja ser aqui no shopping, as pessoas que vêm aqui são as que têm mais... São, com certeza. Vou ficar muito maior com as pessoas que acham que além de ter de classe média, né, ter shopping, às vezes nem tanto, né, porque a gente vem de um bairro mais longe e tal. Como é shopping, pega todo tipo de público, né? Mas realmente maior é classe média. Hoje teremos um especial de músicas nacionais. Para começar, ouça a música Copacabana, da banda Móveis Coloniais de Acaju. Por você aprenderia esperanto, entraria Gorbachev para uma série de palestras na casa da minha tia, onde todos beberíamos chá. Na casa da minha tia, fofocando sobre a perestroika. Por você escreveria um livro sobre insólito, um almanac simples, óbvio, guia completo do amor, enciclopédia do utópico, um dicionário do amor. E em cada gavete, um singelo lembrete, em sua companhia quero estar. Quero te ver de confete, te guiar no convete, me seguir sem destino pra chegar. Minha intuição não me engana, você faz sertão Copacabana. Cercada de cerca viva, isolamos nosso condomínio. Cercada bem protegida, os paparazzi não poderem olhar. O selecionaria yoga, tai chi, terapia. Se fizesse feliz e distendida, buscaria em shopping centers o elixir do Marajá. Comeria petisela na raia se tivesse prestes a te beijar. Em cada tapete, singelo lembrete, em sua companhia quero estar. Quero te ver de confete, te guiar no confete, e seguir sem destino pra chegar. Minha intuição não me engana, você faz sertão Copacabana. Alors, racontez-nous futilidade pública. 3, 2, 1, sacode. Sacode. Ex-BBB Bianca Jarrara diz que já tentou ser Paquita. Bianca, que participou da última edição do Big Brother, disse em entrevista ao site Ego que realizou aos 15 anos de idade o teste para ser assistente da Xuxa. Para fazer o teste, Bianca pintou o cabelo de loiro, mas depois teve que raspar a cabeça porque não ficou muito bom. O microfone está muito. A ex-BBB ainda guarda como lembrança do dia do teste sua agenda de adolescente e de onde diz: dia 8 de fevereiro de 95. Não vou comer quase nada até sexta-feira. Meu maior sonho é ser Paquita. Imagina se eu passar. Hello! Meu Deus, Bianca não passou. Segundo ela, porque tinha um rosto de menina mais velha. O sonho de ser Paquita não se foi, mas o de conhecer a rainha dos baixinhos, não. Eu tenho que conhecê-la, diz Bianca, hoje aos 28 anos. Pai da cantora pop Britney Spears recebe salário para assessorá-la. O pai de Britney precisou largar o trabalho para se dedicar em tempo integral à administração tumultuada da vida pessoal da filha. James Spears receberá uma mesada de $2.500 por semana, além de ganhar um reembolso de $10.000, já que no primeiro mês assessorou sua filha de graça. O microfone está muito. Agora, ouça a música All Star, do Nando Reis. Se eu não me apaixonasse por você, eu só viria dois para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeira satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tenho seu endereço. Então que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Cybercultura. Mundo virtual. Joga no Google. Para quem quer aprender um idioma ou conhecer pessoas de diferentes países, o podcast indica o site de relacionamentos friendsabroad.com. O Friends Abroad é uma rede de línguas com milhares de usuários em mais de 200 países, falando mais de 80 línguas. A inscrição no site é gratuita e a navegação é fácil e segura. Ao fazer seu perfil e colocar informações como o idioma que fala e o outro que está a aprender, o site lhe indica somente usuários afins. Como assim, Lara? Por exemplo, Laiana, se você fala inglês e quer aprender francês, o site lhe indicará vários falantes de língua francesa que querem aprender inglês. Ah, é bem simples, né? Assim, vocês se ajudam reciprocamente através de chats, e-mails ou mensagens instantâneas. Se você ficou interessado em se inscrever no site, o endereço é www.friendsabroad.com. E você já sabe que entrando no nosso blog, encontra-se o link dos sites indicados e ainda ouve na íntegra a edição dos nossos programas. O endereço você já sabe, programapodcast.blogspot.com. E sabe, Lara, que o nosso blog semana passada foi visitado por um estudante de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo. Ah, sei! Ele se chama Léo Lopes e é radialista e um entusiasta da radiodifusão educativa e cultural. Atualmente é apresentador do programa Sintonia Universitária, que vai ao ar pela Rádio Universitário FM. Além de radialista, Léo possui um blog para falar de veículos educativos, com destaque para as rádios universitárias. O endereço é labradio.wordpress.com. O propósito do blog, que é cumprir a disciplina Teorias e Práticas para Meios Eletrônicos e Jornalismo Online, apresenta entrevistas e reportagens com pautas sobre radiodifusão. Nesse site, o estudante ainda mostra pesquisas, arquivos, links e artigos acadêmicos sobre as experiências de rádios universitárias em todo o Brasil e em alguns lugares do planeta. E com certeza, Laiana, o podcast já está lá. E agora, prosseguindo com o nosso especial de músicas nacionais, fique com a música Flores, dos Titãs. Olhei até ficar cansado, te vendo os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. De ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos, os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Thank you.